Delta November, vento 120 graus, 12 mais, autorizado o corte no 7. Autoriza o 253 ingressar na pista? Agora autorizado. Ingressa, reporte utilizando o pátio de autoridade. Ingressa, vai reportar alisando para o pátio militar, o pátio de autoridade do Força Aérea 253. Copa November, decola às 49, curva esquerda, cruza o campo, informe liberando o setor da pista 028. Ok, vai curvar à esquerda e informará livrando o setor da pista. Salve, Eco. Começa livre. Eco. Só intercepto na final da 17 e aguarde a autorização de pouso. Informo que a aeronave Robson 44, por duas imediações da RIMAC, antes pode descendo para pouso, que aí fica atento. Cliente, manterá a vigilância. Grato na final da 17, o escanso uniforme. Está falando, se possível, mantenha a proa subindo para o 075. Inicialmente está no proa do litoral, que aguarde autorização para subida e para modificação de proa com o controle chega agora, frequência 19 no sinal 8. Ok, salvada. Livro 1620. Quer dizer, seu solo foi aos 50, chamou 219 só. 219. Oi, que está na zero, confirma. Afirmativo, se possível, por 020, subindo para 075. Recebi uma tronco corredor, é no meu país, eu vou dando instruções para a função ao 075 e a proa solicitada ao 020. Ok, vai acontecer, agora eu volto. O informe pela nossa informação aqui que ele consta deve ser pousado na RIMA, autorizado pelos bichos no 7, vento no 00 graus, 129. Desde o pouso, para mim, que nosso uniforme, autorizado a linha Matip, chama zero. Vai dar prova 020, essa tá no Zander, com livre extensão 075. Aqui eu tô no Zander, agora tô no Zander. Autorizado a decolar, pista 1-0, vento 1-2-0 graus, 1-0 mais. Bravo, seu solo, 5-3, seu Brasileiro. Viva 918, chegada Mário, desce montanha 050. 050, continuando a aeronave, não é? Sim. Pode voar direto Serra Vitor 368, senhorita? Autorizado, direto Serra Vitor 368. 368, obrigado. Leme 321, decola aos 56, controle 119, decimal 8. 08, boa tarde, 0231. Controle, sábado, muito boa tarde, Genéme 321. Genéme 321, contato radar na decolagem, saída Argo, se mantenha 360. 360, por gentileza, assim que possível, gostaria de voar Elefa 6321. Obrigada. Vai, vai, Elefa 6321. Sem contato radar, como você já possui transponder? Vamos transpondo o local e a região do meio. Transpondo essa escuta do controle ainda sem contato radar. O número do país e a região do meio. Transpondo a região do 7. Eu tenho que pegar na sala 2, região 07. Teste virado CA, região 07. Tá motorizado. Romeu 1, acho que é Romeu Lima. Informa a gente, em Salvador 1-0, 1-1. Mantenha nível 05, México do controle. Controle. Centro Recife, 125 decimal 1, alternando e 12380. Vila Controle. Eu tava no hotel de Letrão, louco, código 0132. Eu tava 321, Recife, 2000. 260, 6321. realizar algum canto? Afirmativo. Torre 2895. Obrigado. Torre Salvador, boa tarde, Guardião 07. Boa tarde, Guardião 07, ajuste 1011, autorizado final no 7, reporte através da EMAR. Reportará no traseiro da EMAR Guardião 07, autoriza a pouso direto no GRAE. Afirmativo, reporte através do GRAE, será autorizado a aproximação direta. Obrigado. Oi, o Guardião 07 no Traver da RMA. Gente, Guardião 07 autorizado a aproximação direta da parte do GRAE. Pouso a critério. Vento 120 graus, 14 nós, reporte no solo controlado. Pouso a critério direto no pátio do GRAE, reportará no solo, Guardião 07, obrigado. Zan 3567, boa tarde. Autorizada a linha de decolar pista no zero, vento 120 graus, 149. Final grau, Guardião 07. Gente, Guardião 07. Romeu Tejo, Neto Serra, reporta agora na vertical de Itapuã, autorizado descida para 500 pés, ajuste 1011. Até o 1011, 1908, torre 2095. Obrigado, Tejo. Torre, boa tarde, 6908, estabilizou aí, Neto. 1998, boa tarde, ajuste no 011. Continua a aproximação, aguarda a autorização de pulso. Na sua escuta, aguarda. Solo 09, Azul 6918, autorizado pouso, pista no zero, vento 110 graus, 159. Divulgue pouso no 06918. Não, 3567, decola o 10, chama o controle de Salvador, 119, décima 8. 983567, obrigado, boa tarde. Controle, boa tarde, tá? 3567. Com 3567, contato rodar a saída Arbus, tudo montanha 360. Arbus, 360, tá? 3567. Hotel Romeu, hotel Juliet Serra, chama por 1895. Hotel Juliet Serra. Hotel Romeu, hotel Juliet Serra, ajuste 109. Segue para o Itapuã, repórter visual com embreagem azul na final no Zé. Hotel Juliet Serra, dá visual, contrato. Gente, hotel Juliet Serra, autorizado o cruzamento do eixo 028, a retaguarda da aeronave na final. Reporte base pela direita, pista no 7. Reporte na base pela direita da 107, cruzando a 110, a retaguarda da aeronave na final. Hotel Juliet Serra. No solo 13, direita solo Salvador, 121, décima 9. Solo 219 até já. Confirmando 219. 219. Solo Salvador, 048, policial 0. Azul 4118, autorizado, alinhagem decolar, pista no 0, vento 110 graus, 129. Alinhagem decolar, na 10, azul 4118. Hotel Juliet Serra girando base para 107, baixado e travado. Papa Romeu, hotel Juliet Serra, tráfego avistado, autorizado pouso, pista no 7, vento 110 graus, 129. Hotel Juliet Serra. Salvador, muito boa tarde, Xanem 6327, ponto 010, pronto. Xanem 6327, boa tarde, autorizado a Lima, TY0. Autorizado em Lima, TY0, 6327, Xanem. Fazer 4-1-1-8, contato radar na decolagem, saída A, 2, submontanha 3-9-0. Fazer 4-2-0-6, prossiga. Chama o centro de sim, 1-2-6-0. 1-2-6-0, obrigado. Decola azul 1-6, chama o controle Salvador, 1-1-9-9-8. 1-9-9-8, azul 4-1-9. Controle Salvador, boa tarde, azul 4-1-1-8, sai da água. Azul 4-1-1-8, contato radar, saída árvore, submontanha 3-9-0. 3-9-0, saída árvore, 4-1-1-9. Xanem 6327, autorizado decolar destino 0, vento 110 graus, 139. Decolagem autorizado no 0, 6327, Xanem. Xanem 6327, decola os 1-8, chama o controle Salvador 1-1-9-8. 19-8, 6327, obrigado, boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, Xanem 6327, decolado, Dael. Xanem 6327, boa tarde, contato radar, suba para o nível 240, após 2 minutos, é autorizado direto coral. 240, após 2000, direto coral, 6327, Xanem. Azul 4118, confirma 3. 4118, está cruzando para interceptar a radial 259. Estabilizando agora na proa 280. Azul 4118, autorizado direto à posição elétrica. Direto elétrica, 4118. 15 minutos para iniciar. Chelé 6355, autorizado decolar chino 0, vento 120 graus, 149. Iniciando agora 6355. 1097, autorizado a linha manter chino 0. A linha manter 1-0, bom, 1097. Controle Chanel 6327. Recebo Chanel 6327. Solicita com final 160. Lance Chanel 6327, subi mantendo no João 160. 160, 6327. Obrigado. Chanel 6355, da Colos 22, chama o controle Salvador 119, 18. 19, 8, boa tarde. 3, 8, 355. Salão 355, boa tarde, contato radar, chega para o nível 360, após 2000 país autorizado direto Lida. 360, após 2000 Lida, 6355. Azul 4168, somo centro Recife, 126 decimal 0, alterne 128 decimal 8. 5418? Azul 4168, somo centro Recife, 126 decimal 0, alterne 128 decimal 8. 6-6-2-8-8. Corre, Salvador, boa tarde, passarelo 2233, ponto de espera 1-0, pronto. Passarelo 2233, boa tarde, não tem a espera, chão 0. Banquinho 2233. Gol 1097, autorizado decolar chão 0, vento 120 graus, 169. Deu decolar chão 0, gol 1097. Passarelo 2233, ali mantém pressão 0. Ali mantém pressão 0, 2233. Romeu 90 da Whisky, direcionar, chame táxi. Gol 1097, decola os 25, chama o controle Salvador 119 décima 8. Chama 198, gol 1097, boa tarde. Salvador, boa tarde, gol 1097. Gol 1097, boa tarde, contato radar, suba restrito a nível de voo 070, após 2000 pés autorizados direto à posição elétrica. Alfa-Romeo, nível 070, pouso 2000, direto Alfa, gol 1097. Vento 110 graus, 149. Série estrela da colégio 102233. Até um bloco para estar movendo o controle. Por chuva. Só seja de cidade está retornando para Salvador. Já chuva. Sente. Passando para o controle. Acelera 2233, decola 27, sistema controle Salvador, 119, décimo 8. Sistema 8, 2233, obrigado, bom trabalho. Controle Salvador, boa tarde, acelera 2233, decola na sua escuta. Acelera 2233, boa tarde, contato radar, se vai sem restrição, nível de voo, 660. Após dois mensais autorizados direto VATAP. 160 sem restrição, após 2000, VATAP 2233. 1097, prática do 12 horas, 5 milhas, mantendo nível 085, rumo sudoeste, Charlie 210. Sente, voo no 097. Para o controle. Cruzado 140, Oceania 327. Lona 097, tráfego superado, livre ascensão, nível 360. Sobe nível 360, Lona 097. Lona 327, serviço radar encerrado, 54 milhas sudoeste de Salvador. Estamos em controle Léo de frequência 120 do Sina ONU e solicita a descida. Alemanha 355, chama centro Recife, 125 decimal 1, alterne 123 decimal 8. 125, 1238, boa tarde, 325. Boa tarde. Oscar Golf Uniforme Torcida. Sapatango Oscar Golf Uniforme, mantém-se com condições visuais, ajuste na 011, acione código 0136, via corredores, reporte na triagem visual com campo. Batango Oscar Uniforme, Golfão Oscar Golf Uniforme, confirma o tipo de equipamento? Azul 4206, boa tarde, autorizado durante a posição ITAP, desça para o nível 050. ITAP, desce para o 050. Para a gente programar aqui, após o ITAP, qual seria a posição? Seria o CA-Vita 369? Se o CA-Vita 069, após o ITAP, CA-Vita 366. Após o ITAP, CA-Vita 366, Azul 4206, ele está fora, né? Afirmo. Ok. Está por encerrado do primeiro mês, muito obrigado. Salvador, boa tarde, Gordo 76, posição Conde de Lona 80, Salvador 1846. Gordo 76, contato radar, meia 5 milhas nordeste, Salvador, mantém o nível 180 na Praia do BR. Que vento uma centena com 15 nós. Salvador, boa tarde, Xelé 63 no 4, autorizado a linha de colapso no 0, vento 100 graus, 15 nós. E decolar na 1063 no 4. 28 do Suma 8. 1060-222, gol 1097. 1069, boa tarde, autorizada a chegada a Bens, desça para o nível 090. Afirmativo. Romeu November, Oscar Whisky, decola aos 3-4, ingressa na perna contra o vento da pista no 0 e aguarda autorização para cruzamento do campo. Isso é a perna contra o vento, está no 0, aguarda autorização para cruzamento, November, Oscar Whisky. Romeu November, Oscar Whisky, execute 360 graus pela direita, reporta interceptando perna contra o vento. 360 pela direita, 9 graus, Oscar Whisky. 3614, decola às 36, chama controle Salvador, 119, décima 8. Controle Salvador, 198, sua chanela, 6614, boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, chanela, 6614, serviu o Momo, cruza 1500. Chanela, 314, boa tarde, contato radar, chega para o nível 340, sai da média. Momo, 340, 6614. Salvador, November Alaska que completou 360. Gente, vamos ao November Alaska Whisky, autorizado o cruzamento do campo. Segue 1.000 pés, corredor forte. Chama o controle Salvador, 119, décima 8. Só segue o cruzamento do campo, depois explora do corredor forte. Chamará controle 119, décima 8, November Alaska Whisky. Azul 4206, voo direto Serra Vita 366, desça para 2500 pés, azul chama 011, autorizado para procedimento RNAV, reporte passando Serra Vita 366. Aqui é a azul 366, desça para 2500, 1011, autorizado RNAV 366. Controle Salvador, Papo Romano, November Alaska Whisky, decolou no 7, proa, corredor norte, forte. Sente Papa Romeo November Alaska Whisky, mantém as condições visuais e a gente chama 0-1-1-1. 1-0-1-1, November Alaska Whisky. O chamamento é 3-1-4, chuva restrita, nível de voo 3-0-0. 3-0-0-6-3-1-4. Autorizado o Momo para o 63, no passo da 8, né? Autorizado o Momo para o 304. Momo, 304, né? Passarei do 2233, centro Recife, 12.0, alterne 12.8. Recife 260, 228, passarei do 2233, no Goma 869, tráfego 1 hora, 8 milhas, matando 065, papa alfa 34. Gol 1869, desça para 4.000 pés, ajuste chama 011, autorizado para o procedimento R9. Após o Serravita 367, vai o Serravita 366. O Gol 1869, voo de Serravita 367, após o voo de Serravita 366, segue como número 2 na aproximação. Ele é 314, Centro Centro Recife, 126, decimal 85, ao CR 125, decimal 45. Azul 4206, complete para segmento R9, chame a torre 118, decimal 95. Obrigado. Copia o controle Azul 4206. Azul 4206, boa tarde. Autorizado pouso, pistão 0, vento 100 graus, 159. Lindo, pouso 10, Azul 4206. Final no 7, reporta através da RIMAR, possível 360 através da RIMAR. Paciente, acabou o filiforme. Paciente do tráfico na final, sem contato visual com o mesmo, reporta lá com o contato, já declara como número 2. Gente, acabou o filiforme. Reporta através da RIMAR. Irá reportar. Patango Whisky, Kilo Zulu. Autorizado acionamento, sempre cá. Olímpio 07, prossiga. Teste Olímpio 07, mantenha 56 visuais e ajuste chama 011. Busca para 1.000 pés, ingresso corredor só Interlagos, correção, corredor Interlagos, reporte na traseira visual com campo. Olímpio 07, corrigindo, deixa para 1.500 pés. Devido a um ataque no corredor forte, matando 1.000 pés. Continua a aproximação, vai a direção de pouso, destino 7. Tá certo, vai ser a decola, cobrando 2, contato agora visual contrato. Lima Patamar de Ciência, mantém as condições visuais, o ajuste chama 0 no ano, reporte como visual com local de pouso. Gol 1869, complete o procedimento, chama a torre, 118, decimal 95. 895, boa tarde. Boa tarde. Papai Romeu Oscar, Romeu Lima, serviço radar encerrado, 5 milhas sudoeste de Salvador. Chame controle e alto, frequência 120, decimal 1. Boa tarde. Lima Patamar de confirme o código acionado? Gente. Azul 4206, no solo aos 48. Liga direita, chama solo Salvador, 121, 19. Tira 219, 4206.